Fecheiro 7, página 55, segunda parte, Lally Broch, capítulo 4, Dan Bonnet. Lally Broch, novembro de 1752. Uma vez por mês, quando algum dos meninos levava a mensagem de que não havia perigo, ele descia a casa para se barbear, sempre pela noite, caminhando com os passos suaves de uma raposa na escuridão. Filtrava-se como uma sombra pela porta da cozinha, onde era recebido pelo sorriso de Ian ou o beijo da sua irmã. E então iniciava-se a transformação. O alguidar de água quente e a navalha recém-afiada já o esperavam na mesa, juntamente com o sabão. De vez em quando era sabão de verdade. O seu primo, Gerard, enviara um pouco de França. Com mais frequência, o sebo irritava os olhos pela força da água. Sentia iniciar-se uma mudança com o primeiro aroma da cozinha, tão forte e rico, depois dos cheiros do lago, da planície e da lenha, atenuados pelo vento. Mas só ao concluir o ritual de se barbear é que se sentia completamente humano. Mais uma vez. Aprender a não falar antes de se barbear. As palavras não surgiam facilmente depois de um mês de solidão. Tinha algo a pedir e a escutar sobre as patrulhas inglesas no distrito, a política, as detenções e os julgamentos em Londres e Edimburgo. Mas isso podia esperar. Era melhor falar com Ian sobre a propriedade. E com Jenny sobre os meninos. Se parecia não haver perigo, faziam descer os meninos para que saudassem o seu tio com abraços sonolentos e beijos lambuzados antes de voltarem cambaleando para as suas camas. Não tarda está um homem, tinha sido o seu primeiro tema de conversa em setembro, indicando com a cabeça o filho mais velho de Jenny, o que tinha o seu nome. O menino, então com 7 anos, permanecia sentado à mesa, algo coibido e muito consciente da dignidade de ser, de momento, o homem da casa. Sim, como se precisasse de outro desses seres para me preocupar, replicou azedamente a sua irmã. Mas tocou no seu filho, no ombro, ao passar, com um orgulho que desmentia aquelas palavras. Não tiveste notícias do Ian? O seu cunhado tinha sido preso pela quarta vez 3 semanas antes e fora levado para Inverness sob a suspeita de simpatizar com os jacobitas. Jenny sacudiu a cabeça, colocando diante dele um prato a transbordar. Não tens de te preocupar, disse, servindo-lhe uma bela perdiz. A sua voz era serena, mas acentuou-se-lhe uma pequena ruga vertical entre as sobrancelhas. Mandei o Fergus para que lhe mostrem a escritura de transferência e a declaração de que o Ian foi desmobilizado pelo seu regimento. Enviam-no para casa quando entenderem que não é o senhor de Lally Broch e de que nada conseguirão acusando-o. Depois de lançar um olhar ao seu filho, esticou a mão para a jarra de cerveja. Para eles será difícil apresentar uma acusação de traição perpetrada por um menino. A sua voz era lúgubre, mas encerrava o discurso com uma pronúncia de satisfação, ao pensar na confusão da corte inglesa. A escritura de transferência, salpicada pela chuva, demonstrava que o título de Lally Broch tinha passado de James, adulto, ao menor. Cada vez que aparecia nos tribunais, fintava as tentativas da coroa de se apoderar da quinta, como propriedade de um traidor jacobita. Sentiu perder aquela fina camada de humanidade quando se afastou, perdendo-a mais e mais a cada passo que dava para longe da quinta. Por vezes mantinha a ilusão do calor da família, até chegar à gruta onde se escondia. Outras vezes perdia-a logo de imediato, fustigado por um vento frio que lhe trazia o cheiro acre, a queimado. Os ingleses tinham incendiado 3 plantações, além do Campo Alto. Arrancaram Hugh Kirby e Geoff Murray dos seus lares para os fuzilar nas suas próprias casas, sem perguntas nem acusações formais. O jovem Joe Fraser tinha sido alertado pela sua esposa, que viu quando chegaram os ingleses, e passou 3 semanas com Jamie na gruta, até que os soldados estivessem bem longe do distrito, levando assim Ian. Em outubro, falou com os meninos maiores, Fergus, o francesinho que tinham tirado de um bordel de Paris, e Rabbi McNabb, o filho da empregada e grande amigo de Fergus. Enquanto se barbeava, tinha visto pelo canto do olho a fascinada inveja de Rabbi McNabb, Fergus e o pequeno Jamie, que o observavam com atenção, até um pouco boquiabertos. Nunca viram um homem barbear-se? Perguntou, levantando uma sobrancelha. Rabbi e Fergus trocaram olhares. A resposta correu por conta do pequeno Jamie, titular da propriedade. Bom, sim, tio, disse, ruborizando-se. Mas isto é... Gaguejou um pouco, ruborizou-se ainda mais. Agora que o pai não está? E quando estava em casa não o víamos sempre a fazer a barba? E além disso tem tanto cabelo na cara, tio, depois de um mês? É que nos alegramos muito de o ver outra vez e... Subitamente, Jamie deu-se conta de que para os pequenos ele devia parecer uma personagem das histórias. Viver sozinho numa gruta, sair para caçar na escuridão, descer na bruma da noite sujo, barbudo e com o cabelo revolto. Com essa idade, ser foragido e viver escondido no morro, numa gruta úmida, podia parecer uma aventura fascinante. Podiam entender o medo, até certo ponto, o medo da captura, da morte, mas não o medo da solidão, do próprio temperamento, da loucura. Bom, sim, disse, voltando-se com ar indiferente para o espelho. O homem nasce para sofrer e para se barbear, uma das pragas de Adão. De Adão? Fergus fez uma expressão de perplexidade, enquanto os outros fingiam ter alguma ideia do que Jamie dizia. De Fergus, ninguém esperava que soubesse tudo, pois era francês. Ah, sim, Jamie insuflou o lábio superior para raspar delicadamente por baixo do nariz. No princípio, quando Deus criou o homem, o queixo de Adão era tão limpinho como o de Eva. E os dois tinham o corpo tão suave como um recém-nascido, acrescentou, vendo que o seu sobrinho dava uma olhadela a Rabbi. Ele ainda não tinha barba, mas o ténue lábio superior revelava crescimento em outras partes. Mas quando o anjo da espada flamejante os expulsou do Éden, nem tinham bem cruzado as portas do jardim, os pelos começaram a crescer e a arder no queixo de Adão. E desde então, o homem está condenado a barbear-se. Terminou o seu próprio queixo com um garboso movimento final e inclinou-se teatralmente ante o seu público. Mas e o outro pelo? Porquê? Quis saber Rabbi. Aí embaixo não se barbeou. O pequeno Jamie soltou uma risada aguda, outra vez corado. Ainda bem, observou o seu homónimo. Faria falta uma mão muito firme. Isso sim, não teria necessidade de espelho, acrescentou entre um coro de risos. E as senhoras? Perguntou Fergus. Ao dizer senhoras, a sua voz sumiu-se num coachar de rã que fez rir ainda mais os outros dois. As senhoras também têm pelo ali e não se barbeiam, geralmente, acrescentou, pensando, obviamente, em algumas das coisas que tinha visto no bordel. Ah, bem, isso não é nenhuma maldição, disse à sua audiência expectante, pegando na bacia e lançando o conteúdo pela janela fora. Deus deu-lhes isso para consolo dos homens. Se alguma vez tiveram o privilégio de ver uma mulher em pelota, caros senhores, disse, olhando por cima do ombro em direção à porta, e baixando a voz em confidência. Poderão ter reparado que o pelo aí cresce com a forma de uma seta. Aponta ao caminho, percebem? Para que até um tolo saiba onde é. Jamie ouviu os passos da sua irmã no corredor, aproximando-se lentamente e bamboleante da gravidez avançada. Trazia a bandeja de jantar sobre o seu ventre inchado. Silêncio, ordenou aos meninos, que interromperam bruscamente os risos, e apressou-se a pôr a bandeja na mesa. Era um prato apetitoso, com toucinho e carne de cabra. Viu que a proeminente maçã de Adão subia e baixava na garganta de Fergus ao sentir o aroma. Sabia que eles guardavam a melhor comida para ele, obviamente, porque era a cara mais abatida de volta da mesa. Cada vez que ele descia da gruta, trazia toda a carne que conseguia recolher, coelhos ou galos bravos, por vezes um ninho de maçarico, mas nunca era suficiente para aquela casa, cuja hospitalidade devia cobrir as necessidades não só dos seus e dos criados, como também das famílias de Kirby e Murray, ambos assassinados. Ao menos, até à primavera, as viúvas e os órfãos dos seus arrendatários deviam permanecer ali, e a ele competia fazer o possível por alimentá-los. Senta-te ao meu lado, disse a Jenny, pegando-a pelo braço para a trazer suavemente até ao banco, posto junto a ele. Com grande firmeza, cortou um bom pedaço de carne e pôs o prato na frente dela. Mas isso é tudo para ti, protestou ela. Eu já comi. Não o suficiente. Precisas de mais, pelo bebê, disse inspirado. Se não comia por si mesma, teria de o fazer pela criança. A sua irmã hesitou por um momento e, sorrindo-lhe, pegou na colher e começou a comer. Corria o mês de novembro. O frio filtrava-se pela camisa fina e as calças de montar que levava vestidas. Tomando atenção ao caminho que pisava, mal reparou. O céu estava coberto com pequenas nuvens, mas a lua cheia proporcionava luz em abundância. Não chovia, graças a Deus. Com o ruído da água a cair, era impossível ouvir o que quer que fosse. E o aroma penetrante das plantas molhadas disfarçava o cheiro dos animais. O seu olfato tornara-se quase penosamente aguçado nos longos meses passados ao ar livre. Às vezes, quando entrava em casa, os cheiros pareciam capazes de derrubá-lo. Não estava perto o suficiente para sentir o cheiro almiscarado do veado, mas ouviu o restolhar que o denunciava. Girou com toda a lentidão possível para o lugar onde os seus ouvidos lhe tinham indicado que estava o veado. Tinha o arco na mão e uma flecha pronta. Poderia disparar uma só vez, talvez, quando o animal fugisse. Ah! O coração subiu-lhe à garganta ao ver os chifres pontiagudos e negros acima das giestas. Firmou o corpo, respirou fundo e deu um passo adiante. O barulho provocado pela fuga de um veado era sempre bastante audível, sobretudo para afugentar o seu perseguidor. Mas este perseguidor estava preparado. Não se sobressaltou nem o perseguiu. Deixou-se estar quieto, mirando através da ponta da seta, seguindo com o olhar, avaliando o melhor momento. E então a corda do arco estendeu, indo bater-lhe no pulso. Foi um disparo limpo, felizmente, fincando-se logo atrás da omoplata. Dificilmente teria tido forças para perseguir um veado adulto, ferido. Tinha caído num lugar livre, depois de uma mata de giestas, com as pernas retesadas, na forma estranhamente indefesa em que jazem os ungulados moribundos. Jamie tirou a faca do cinto e ajoelhou-se junto ao veado, dizendo apressadamente a oração de Graloch, que lhe tinha ensinado o velho John Murray, o pai de Ian. A boca do seu próprio pai retorceu-se um pouco ao ouvir a oração, pelo que concluiu que tal oração talvez não fosse endereçada ao Deus a quem rezavam no domingo na igreja. Mas o seu pai não se opôs, e ele próprio pronunciara aquelas palavras entre dentes, mal percebendo o que o pai dizia, de tão nervoso que estava por sentir a mão do velho John sobre a sua pele pela primeira vez a pressionar a faca de encontro ao pelo através da carne morna. Com a segurança que lhe dava a prática, levantou o focinho pegajoso com uma mão e com a outra cortou o pescoço do animal. O sangue quente espichou para a faca e para a mão entre duas ou três golfadas e o jorro foi-se tornando então lentamente num contínuo gotejar. Se tivesse parado para pensar, talvez não o tivesse feito. Mas a fome e a tontura e a fria intoxicação da noite tinham-no levado para um ponto além da capacidade de raciocínio. Juntou as mãos em concha por baixo daquele jorro de sangue e levou-as fumegantes à boca. O reflexo do luar mostrou-lhe umas mãos negras e foi como se ele estivesse a absorver a essência do veado em vez de a beber. O gosto do sangue era salgado e argêntio e tinha um calor muito próprio. Não notou se era menos ou mais quente, apenas um sabor rico na sua boca, um odor metálico e o súbito retumbar do seu estômago apertado com a antecipação da comida. Fechou os olhos e respirou fundo e a umidade do ar voltou a ele misturada com o odor quente da carcaça. Engoliu o sangue de um trago. Depois passou as costas da mão pela cara, limpou as mãos na relva e dedicou-se, por fim, ao trabalho que o esperava. Foi brusco o esforço de mover e estripar a res, o longo talho onde se misturavam força e delicadeza para abrir o couro entre as patas, sem penetrar no saco que encerrava as entranhas. Meteu as mãos na res, profanando a intimidade quente e úmida, e fez outro esforço para retirar o saco viscoso que brilhava entre as suas mãos ao luar. Um talho acima, outro abaixo, e a massa ficou livre na transformação de magia negra que convertia um veado em carne. Era um animal pequeno, ainda que a sua galhada já tivesse pontas. Com um pouco de sorte, poderia carregá-lo sozinho, em vez de o deixar ao alcance das raposas e dos texugos, até que pudesse trazer ajuda para transportá-lo. Meteu um ombro sob uma das patas e levantou-se lentamente, grunhindo pelo esforço, até acomodar firmemente o peso nas costas. O luar produziu a sua sombra numa pedra, corcovado e fantasmagórico, enquanto ele descia lentamente, colina abaixo. A galhada do veado balançava por cima dos ombros dele, conferindo ao seu perfil, refletido, a aparência de um homem com chifres. Estremeceu ligeiramente ao pensar nisso, recordando histórias de bruxas no sabbat, quando o chifrudo se juntava a elas, bebendo o sangue sacrificial de uma cabra ou de um galo. Sentia-se um pouco mareado. Afetava-o cada vez mais a desorientação, a fragmentação de si mesmo, entre o dia e a noite. Durante o dia era só uma criatura que escapava da sua úmida imobilidade mediante uma disciplinada e teimosa retirada pelas vias do pensamento e da meditação, procurando refúgio nas páginas dos livros. Mas, ao sair a lua, sucumbindo de imediato às sensações, emergia como uma besta da sua guarida ao ar fresco para correr pelas colinas escuras e caçar sob as estrelas, impulsionado pela noite, ébrio de sangue e um fluxo lunar. Foi olhando para o chão ao andar, sempre atento a onde punha os pés, apesar do fardo que carregava. O veado arrefecia já, o seu pelo macio a arranhar-lhe o pescoço e o seu próprio suor arrefecia com a brisa, como se partilhasse o destino da sua presa. Só quando surgiram as luzes de Lalibroch, deixou por fim que o manto de humanidade caísse sobre ele, que mente e corpo voltassem a unir-se enquanto se preparava para saudar a sua família.